quantos beijos que você precisa, quantos caras passaram pela sua vida, quantos iludiu, você fez comigo. A bebida não faz mais efeito, o coração tá no soro, é saudade no peito. Você fez com jeito, até que foi bem feito. Entrei no jogo já sabendo que podia perder, não aceitei o resultado, quis pagar pra ver. Botei minha mão no fogo, e eu que fui errado. Pensei fosse meu esse seu beijo emprestado. Procurei sentimento nesse coração de aço, que não foi lapidado, e eu que fui errado. Pensei fosse meu esse seu beijo emprestado. Procurei sentimento nesse coração de aço, que não foi lapidado. Coração de aço. Portal do Abaixo. Entrei no jogo já sabendo que podia perder, não aceitei o resultado, quis pagar pra ver. Botei minha mão no fogo, e eu que fui errado. Pensei fosse meu esse seu beijo emprestado. Procurei sentimento nesse coração de aço, que não foi lapidado, e eu que fui errado. Pensei fosse meu esse seu beijo emprestado. Procurei sentimento nesse coração de aço, que não foi lapidado. Coração de aço. Yeah.